A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Mais uma jukebox na sua rádio antenaweb.info. Era uma vez uma menina que a partir de 1987 fez grande sucesso. Estamos a falar da australiana Kylie Minogue, que continua a gravar e a atuar, mas enfim, a idade e alguma falta de saúde já não perdoam. Mas vamos recordá-la aqui numa alusão aos anos 60 com The Locomotion, numa versão aqui bem mais 80s. Outro panorama musical era o dos Level 42, o pop funk dos anos 80. Aqui vamos recordar uma das músicas mais conhecidas, Running in the Family. E como a nossa jukebox não ficaria completa sem uma daquelas baladas de se lhes tirar o chapéu, trouxemos-lhe Is This Love dos Whitesnake. Não lhe parece nada mal, pois não? Assim que gosta dos anos 80 e de recordar a sua música, ficam as nossas propostas na jukebox. Send us to our room, be the voice of it. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night my brother drove me, climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to do. Looking back it's so bizarre, it runs in the family. Seat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's arms. Looking back, it's so bizarre. The judge, a man so large, he barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the brakes, we'd make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, looking back, it's so bizarre. Com os Whitesnake, recordamos então aqui esta balada espetacular, Is This Love? É preciso grande, grande inspiração e muito amor, de certeza, para fazer uma música assim. Running in the Family dos Level 42, a banda de Mark King, também passou por aqui. E no início, um pezinho de dança ao som de Kelly Minogue, de Locomotion. www.radioantenaweb.info. Sintonize-se e não perca uma Jukebox. É um prazer estar consigo. Jukebox. Yeah!